Foresight, resistência. Hey, é que não para. Para. Da produção JR Júnior. Justiça e revolução. Preço C4 e pau. É nóis. É que não para, não para, não para, não para. C4 no ar. Baiano de responsabilidade. Ou diretamente da mente ciente de um combatente. Ideias fluem, evoluem sequencialmente. Prudentemente influente pra gente da gente. Rima de grande porte, um norte inteligente. Estilo envolvente, simplesmente decente. Na humildade, essa é a verdade, logicamente. Nova escola que cola decididamente. É rap que não para, dispara sempre pra frente. Entre os altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. RAP não para, RAP não para. Entre altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. RAP não para, RAP não para. Aos trancos e barrancos vamos seguindo a missão que nos foi dada com amor por Deus, tipo unção. Dom de escrever, rimar e ritmar mensagens, amores, as dores, louvores, ou mesmo clamores. De greus e toasters, AMCs inovadores, mestres de cerimônia com estilo. Rimadores, na luta contra os opressores, tem seus valores, discursos convidentes, conscientes, multiplicadores. Selecionados por já, então é pra já. Se quer viajar, é só chegar. Escute o que o verbo periférico tem pra dizer. Um brinde pros guerreiros que fazem por merecer. Escute o som do pau que você vai gostar. Sem esquecer do Léo do Ação Negra Popular. Eu deixo meu respeito. Respeito e admiração por Josi, que fosse GNA, admiro até hoje. Manifesto verbal, fenomenal, a lágrima cai, RAP combatendo o mal. Periferia, sangue, raça, passa, a mensagem de paz pra conscientizar a massa. RAP não para, é só o começo, pra vencer tem que lutar, pois a vitória tem um preço. Sujeitos loucos, casa do raciocínio fortalece, mesmo com estresse, na corrida permanece. Da nova cidade, pena no sapatinho, chegando de fininho, rimando escondidinho. A quantidade é grande, pela a cidade se expande. Quem for mesmo verdadeiro segue amante. Um guerrilheiro atuante, não baixa a guarda. Asteia a bandeira e segue a louca jornada. É nós na parada, decididamente. É rap que não para, dispara sempre pra frente. Entre os altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. RAP não para, RAP não para. Entre altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. Valeu pelo convite, C4 show chegar. Humildade é uma virtude, atitude sem usar. Com a língua afiada, com os aliados forte, fazendo a caminhada, não temendo nem a morte. MC de conceito, em prol da quebrada, exigindo respeito, pois o rap não para. No rap descobri que ser louco é normal. Na valorização você foi essencial. Meu potencial vou passando adiante. No rap evolução sempre é importante. Todo respeito a quem corre pelo preto. Bom soldado não recua, precisou aquele preço. Deixando o meu lado, fazendo o meu corre. Entrei em movimento, pois o dom jamais morre. Salvando aqueles que correm pelo rap. Firmeza FPS, salve PSR. Nova cidade, entrando em movimento. Através do rap, mostrando seus talentos. Pedrinhas, sei que existe o dom oculto. Chimbinha, soltando a voz pra todo mundo. Percebeu, né? Não estamos sóis. Casado, raciocínio, lado a lado com nós. Dentre outros que estão por aí. Verbo JR, Josi, MC. A firma é grande, até mesmo fatal. Agora me apresento, Joe. Sou fal, na moral. São vários aliados que em prol da rima as treta fica de lado. Vou seguindo o dom, sei que ele não para. Enquanto Deus deixar, no rap nós mete a cara. No rap nós mete a cara. Entre os altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. RAP não para, RAP não para. Entre altos e baixos da vida, vamos seguindo, procurando uma melhor saída. Evoluindo, os guerreiros vão surgindo, metendo a cara. RAP não para, RAP não para. Aham, é isso aí. Hip hop baiano. Aqui não tem bolinho, não tem grupinho, corremos pelo rap. Entendeu? C4, tamo junto. JR, é nóis. Corra pelo rap, eu corra por você. Já é. Au.